Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 28 de janeiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, o nosso Nota 7, vai trazer hoje grandes momentos musicais. Vamos chegar ao som de Lafayette, o organista que hoje vai preencher os nossos cerca de 30 minutos. Serão 8 melodias que eu espero sinceramente sejam do seu integrado. Porque são, em geral, mais pequenas, vamos hoje de 3 em 3. Começamos com Ça sera beau, a primeira melodia de hoje tocada ao órgão de Lafayette. Por vir também Michelle, um conhecido tema dos Beatles. E por fim, Vá com Deus, um tema popularizado na música sertaneja pela voz inconfundível de Roberta Miranda. Estas são então as três primeiras melodias que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. Estamos de volta depois de ouvirmos então esta melodia interpretada ao órgão de Lafayette. Vamos ficar com mais três A próxima chama-se O Vento Levou e também é uma música sertaneja bastante conhecida. Para ouvir também Ana e, por fim, Minha Senhora. Estas são então as próximas três músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7, aqui mesmo no canal 2 da sua Rádio Internet. Thank you. seguem-se para fechar a edição de hoje mais dois temas e até bastante bem conhecidos. Aliás, bastante conhecidos. Sobretudo o primeiro, Lady Laura. Um tema que ficou bastante conhecido na voz e no sentimento de Roberto Carlos. Ele cantou este tema não só em português, mas também em espanhol. E, curiosamente, Lafayette teve uma ligação muito especial com Roberto Carlos, já que entre 1965 e 1967 foi o seu organista. Vamos então ficar com este tema, Lady Laura, e depois com Todos os Meus Rumos, a segunda melodia desta sequência, e que fecha a edição de hoje do nosso Nota 7. Da minha parte é tudo, vou voltar amanhã para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, ouvinte. Tenha uma boa tarde. E até amanhã.